Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro, acabou o ano, gente, eu tô avisando já desde agosto que eu venho avisando que o ano tá caminhando pro final. Agora, 1º de novembro, já acabou o ano, nós estamos inclusive nos descontos aqui, eu antigamente dizia desconto, agora diz nos acréscimos, porque já estamos tratando até da demolição do elevado da Perimetral dentro das obras do Porto Maravilha, dessa região que vai do aeroporto até a beirada de São Cristóvão, até o Caju ali, na verdade, que inclui essa área toda de revitalização, não só da zona portuária, mas de todo o entorno ali, todos os bairros, a Praça Mauá, aquela região do Santo Cristo, Gamboa e outros lugares por ali, Morro da Providência, tudo isso aí está incluído nessa área. Mas a grande polêmica é a demolição do elevado da Perimetral. É tão polêmica essa questão que a Porto Novo SA e a CEDURP, que são as responsáveis pelas obras todas daquela região, preferiram criar um neologismo, não digo neologismo, mas rebatizar, um eufemismo para dizer que não é demolição, é o desmonte da Perimetral. Quer dizer, não vai haver a demolição, vai haver o desmonte. Isso, não sei em termos práticos, qual é a diferença. Nós estamos aqui no estúdio para tratar dessa questão com o Licínio Rogério, que é engenheiro e é membro do fórum. Estava com uma folha aqui que tinha tudo escrito, agora ele tirou da minha frente o próprio... Não, cadê que você escreveu em cima? Não, é essa mesmo. Foi eu... Não, é essa mesmo. Ah, tá certo. Engenheiro, membro do Fórum de Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro e membro da Associação de Moradores de Botafogo. E o Antônio Eulálio, engenheiro civil, especialista em estruturas, conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, CREA, que já participou várias vezes conosco aqui do Tema Livre. Bom dia para vocês. Eu vou começar com o Licínio. Como é que você acompanha essa demolição ou desmonte, ou que outro nome tenha, do elevado da Perimetral? Bom dia. A questão é muito simples. Quando você tem uma boa ideia, você não tem vergonha de defendê-la perante quem quer conversar com você sobre isso. A prefeitura absolutamente não quer discutir o assunto, só foi tentar dar alguma satisfação depois de acionada na justiça pelo Ministério Público e está apresentando alguns dados que são inconsistentes e não topa fazer um estudo real. Querem fechar? Então vamos fechar e vamos ver e vamos testar como é que tem isso. Voltando a quem construiu a Perimetral, que foi o presidente Juscelino Kubitschek, ele tinha uma coisa: eu não tenho medo de voltar atrás, eu tenho medo de errar e permanecer no erro. E o senhor prefeito, com toda a empáfia que ele tem vontade de manter a palavra dele independente disso. O Ministério Público, eu soube que tem uma nota aí, ele vai explicar melhor. E todos... A grande maioria das pessoas que se conversa ficam abismadas de você desmontar, não, você jogar fora 1,5 bilhão. É muito dinheiro para a gente destruir. Quanto se gastou, ambientalmente falando, para você criar uma perimetral, você gasta tem um custo ambiental muito grande. Mas a gente vai conversar isso mais. Claro, vamos estender esse assunto. Eu estou com a nota do Ministério Público do Rio de Janeiro, aqui uma nota extensa, e em resumo o Ministério Público diz que recebeu uma série de documentos e uma série de pedidos e encaminhamentos de entidades da sociedade civil, e a partir do recebimento dos novos documentos encaminhados, o Ministério Público constatou que o conteúdo mínimo do plano de mitigação foi apresentado em forma de estudos técnicos elaborados por empresas especializadas do Rio de Janeiro e de São Paulo, inclusive com simulações a partir de software específico que considera informações e dados extraídos de pesquisas e levantamento de campo. As medidas mitigadoras para a fase de obras de demolição da perimetral foram definidas a partir desses estudos e algumas já foram até implementadas. Redução de circulação de ônibus na área central, faixa reversível na Avenida Presidente Vargas, redução de vagas de estacionamento em áreas públicas e etc. Há uma série de observações a mais aqui nessa nota oficial, e o Ministério Público conclui dizendo que, diante dos novos documentos apresentados e dos compromissos assumidos pela SEDURP e pelo MRJ, que indicam o cumprimento do conteúdo mínimo das obrigações decorrentes do processo judicial, o Ministério Público do Rio de Janeiro acompanhará continuamente o desenvolvimento das próximas intervenções previstas no cronograma, dentre elas a operação da nova via binário e a interdição do elevado da perimetral e seus impactos na mobilidade urbana. Essa interdição definitiva já está prevista para começar amanhã, e no dia 17 ou 15 dias depois começa a demolição, se correr tudo conforme os planos da prefeitura. Essa obra do elevado da perimetral é uma obra bastante cara aos cariocas, é uma obra que teve uma particularidade interessante. Ela foi iniciada na época em que o secretário de obras era o Emílio Ibrahim, e terminou com o Emílio Ibrahim de novo como secretário de obras. Foi concluída em 1979, se não me engano, na administração Chagas Freitas, no governo aqui do estado do Rio de Janeiro, já governo do estado do Rio de Janeiro, não mais Guanabara. Antônio Eulálio, bom dia. O que você tem a dizer como abertura para nós conversarmos? Bom dia, Golo. Bom dia, ouvintes. Eu sou favorável à demolição, ou desmonte, como está chamado, porque o binário vai resolver o problema e vai ficar mais bonito a orla. Vão ter novas edificações, ali vai ser um novo bairro, que eu sempre fui favorável, sempre lutei pela revitalização do porto. Então está tudo de acordo com o que eu imaginava, inclusive com o aproveitamento das vigas. Isso é uma sugestão que eu fiz alguns anos atrás, até no programa da Cidinha Campos, para aproveitar no elevado do Juá, porque eles vão duplicar o elevado do Juá. Então essas vigas são reaproveitáveis, porque elas não se decompõem, elas são feitas em aço. Na época cortei, né, com o nome fantasia, que é uma combinação com aço, com nióbio, outros produtos, outros químicos, que melhoram a resistência do aço à corrosão. Tanto é que elas têm, desde 74, foram montadas a partir, e não tem nenhum sinal de corrosão. Então eu sou favorável realmente à demolição, porque aquilo enfeia, e quando foi construída em 74, começou, era um problema do porto, da forma de utilização e operação do porto, que os caminhões paravam, não sei se vocês se lembram, de topo para descarga. E isso obstruía, principalmente a via do centro para os subúrbios, estrangulando a via. Então quando fizeram o elevado, foi para aliviar esse tráfego que ficava engarrafado devido ao aumento, porque na década de, no início de 60, tinham poucos carros. Eu mesmo utilizava, porque eu era do São Bento, e o ônibus vinha por ali, eu já via aquela carga e descarga e não atrapalhava tanto pelo número de veículos. Mas quando foi ampliando, e não foi no governo Juscelino, Juscelino fez só a perimetral até a perimetral ali na Praça 15, foi o primeiro trecho inicial do Juscelino, foi só a Praça 15, foi Negrão de Lima, se não me engano, ou Salessa, um dos prefeitos que eram ligados ao Juscelino. Porque o prefeito do Rio era nomeado pelo presidente da República, que era Distrito Federal. Em 74, bem quando terminou a ponte, eu sei porque minha empresa supervisionou a perimetral. Eu trabalhei no projeto da ponte em Niterói, então conheço bem. Eu fui até pegar esses documentos todos para nós começarmos a supervisão em 74, quando terminou a ponte. E foi financiado pela CSN, na época, governo federal. O dinheiro até não foi estadual. A CSN queria lançar esse aço. Foi a primeira vez que lançou um aço de alta resistência à corrosão. Foi feito e com sucesso. Né, fabricação. Isso foi a Companhia Siderúrgica Nacional, é isso? Foi. O aço, o projeto foi feito pela FEM, que é a Fábrica de Estruturas Metálicas, que era tudo uma pena ter terminado a FEM, que era uma escola de engenheiros estruturais especializado em estrutura metálica, inclusive grandes mestres passaram por lá, autores de livro. Foi uma pena terminar a FEM. Certo. Isso é eu posso falar aqui em público. Então, eu considero que o aço tem que ser aproveitado. Por isso o desmonte, talvez. Porque não que foi o desvio que aconteceu, que eu acho um absurdo a falta de cuidado com essas peças que sumiram. Porque essas peças são valiosíssimas e podem ser aproveitadas, se não for no elevado, em outros viadutos. Porque é só você desmontar e montar. Não tem problema nenhum. Elas vão durar mais 200 anos, compreendeu? E um custo muito alto. Então é um absurdo é não aproveitar. O resto eu sou a favor, vai embelezar aquela região. Essa questão é uma... Existem duas questões, dois aspectos que respaldam a defesa da demolição da perimetral. Segundo a versão oficial, que é uma versão facilmente compreensível por qualquer pessoa. A primeira delas é de que o elevado já atingiu a saturação de tráfego para o qual foi projetado. Já está com 10 mil e tantos por hora, veículos por hora, e ele não tem capacidade para isso, e as vias binário 1 e 2 dariam conta desse... com mais essa... E a duplicação também, né? Bom, tem as obras que eles estão programando. E a segunda justificativa, digamos assim, para a derrubada do elevado, é que ele devolveria o que você falou, Eulália, ele devolveria aquela estética da paisagem ali da Praça 15. Inclusive, há quem defenda a volta do mercado de peixes da Praça 15, que era um mercado, era uma atração, aquele mercado de peixes, não só para os notívagos mais antigos, como nós, mas também para turistas e gente que ia comprar peixe, os moradores compravam peixe ali. Mas, em resumo, é isso que é a justificativa. Essa justificativa se sustenta, essas duas ideias, Nicinho? Sim. Bem, aí temos aqui, é bom quando a gente tem um debate onde as pessoas não concordam, porque a gente vai mais adiante. Vira debate. É debate. Porque é muito comum a gente estar no lugar e ter só gente a favor de uma ideia. Eu acho o seguinte, a cidade tem uma série de problemas que precisam de solução. Nós temos uma dicotomia muito grave, que a prefeitura e o Estado, apesar do discurso oficial da união do governador e do prefeito, eles não se comunicam. Quando você tem um problema de metrô, por exemplo, que é uma coisa essencialmente municipal, a prefeitura desaparece, não vem. Quando você tem um problema ligado à prefeitura, mas que está ligado à questão da mobilidade urbana, como é esse caso, porque o elevado da perimetral não é um ponto da área do porto. Ele é uma via que atende toda a região metropolitana, porque você tem o pessoal de Niterói, você tem o pessoal da Baixada, até o pessoal que vem de fora para a cidade, e você vai estar transferindo esse trânsito. A via do binário, não sei se alguém que está nos ouvindo já passou lá, eu já passei, você sai do elevado, vira, tem uma curva forte à esquerda, outra curva forte à direita, depois você tem sinais ali na altura da escola da cidade do samba, até você desembocar na Praça Mauá, onde ali futuramente, previsto para 2016, terá um túnel funcionando. Há uma questão, inclusive, muito séria: você vai fazer um túnel a menos 40 metros, menos 35 metros de profundidade, da manutenção das bombas que não vão deixar entrar água nesse túnel, que a gente conhece o desempenho do governo em manter. Ele faz tudo, qualquer governo, de qualquer partido, ele faz tudo muito bonitinho e abandona, ninguém cuida de manutenção. Então isso é uma preocupação extra disso. Mas a minha questão básica é o seguinte: você vai desmontar uma coisa que está pronta para fazer uma outra via que tem aproximadamente a mesma capacidade, então ela vai nascer saturada, enquanto você tem problemas seríssimos na cidade que não são feitos por questão de dinheiro. Mas por que tem a perimetral com o metrô, por exemplo? Tem tudo, porque você tem a questão, a perimetral serve para as pessoas irem. Atualmente serve para as pessoas irem de carro. Se você tiver um metrô eficiente, você, grande parte desse trânsito não teria. E o grande gargalo do metrô do Rio de Janeiro hoje é você ter o trecho Estácio Carioca, Praça 15, não ter sido executado da linha 2. A linha 2 está saturada porque ela é uma linha preparada para ter 8 vagões por trem. Como ela entra na linha 1, ela passa a ter 6 vagões. Então, se você volta à linha original dela, você aumenta em 1/3 a capacidade do metrô sem fazer nada. E sabe quanto custa o trecho Estácio Carioca, Praça 15, que você daria uma solução brilhante para coisa que está prevista há mais de 35 anos? Você sabe que tem uma estação embaixo da Estação Carioca pronta para você ligar a linha 2? Essa obra, que resolveria uma série de problemas de mobilidade, a gente não pode pensar em ônibus, custa 1 bilhão. E você vai pegar a perimetral e jogá-la fora, gastar para jogar fora 1,5 bilhão. Você pode fazer uma série de coisas. Okay. E se eles pensarem em implodir e não desmontar, como se tem isso, essas gigas todas que estão lá em cima e vão ser jogadas embaixo por uma explosão, elas vão internar e vão perder o valor, como muito bem o Eulálio disse. Você pode reaproveitar depois, mas se você implodir, você vai jogar tudo no chão. E eles querem implodir por uma questão de tempo apenas. Muito bem, Eulálio. Bom, ele falou uma parte que eu venho falando muito, né? Acho que até ele assistiu outro debate sobre a linha 2. A linha 2 eu venho lutando desde a linha antes. 2 que vocês falam não é essa não, linha? É Estácio Carioca, né? Estácio... Que eu venho falando porque eu coordenei, inclusive, um trecho da linha 2 grande. E sou, sempre venho falando, inclusive, antes da linha 1A, que foi inaugurada. A linha 1A é um absurdo. Um absurdo. Ela, a linha 1A foi... ela limitou a capacidade da linha 2 e também tirou o transporte de uma região assim, que precisa desse transporte, que é o largo, ali a Cruz Vermelha, não é? A rua do Riachuelo, que teria uma estação ali. Estando preparada, Estácio, a estação já está pronta lá embaixo, e Carioca também. Isso aí aumenta, melhoraria muito a mobilidade, mas o pior foi gastar 900 milhões na Cidade da Música, né? Hoje, ali se jogou dinheiro fora. Quando ali se tivesse feito a linha 2, a linha 2, tivesse jogado a linha 2 naquela hora, naquele momento, não teríamos a linha 1A, compreendeu? E esse dinheiro foi desviado para fazer a Cidade da Música, quando deveria ter sido feito Estácio Carioca. Inclusive o César Maia, ele quando prefeito, ele mandou aterrar a vala que estava pronta na Avenida Chile até a Rua do Lavradio. Isso é um absurdo. Deve estar enterrado, inclusive, os perfis, todos os coramentos, que agora até dificulta a escavação nova, porque os perfis vão atrapalhar a escavação da vala. Eu acho que aquilo... Pelo menos ele podia mandar fazer a galeria. A galeria pronta já era um aproveitamento do trabalho que já tinha sido feito e pago. Então só tem absurdos. Agora, é porque cada governo não quer fazer o seu lado sem pensar no que o outro planejou. Isso é que eu acho errado, a falta de continuidade administrativa, porque os gerentes não são nomeados por competência, e sim pela política. Então, muda tudo. Isso é que eu venho lutando. Tem que ser o mérito, a meritocracia na gerência, principalmente da parte obra pública e contato com o público. Agora, quanto à perimetral, eu sou favorável, porque o binário tem grande capacidade, maior capacidade, inclusive, do que está lá instalado, vai melhorar a visibilidade, vai melhorar a região. Eu não sei porque tem algumas pessoas que ainda são contra uma coisa que não é jogar dinheiro. Desde que você aproveite a viga, as vigas, que é a parte mais cara, você não está jogando fora, você está abrindo novos horizontes para a cidade. Ali vai também ter um VLT circular que vai tirar o ônibus do centro da cidade. Esse é o grande objetivo. Por quê? Você não entrando com ônibus na cidade, só entrando táxi, encarecendo o estacionamento, você vai melhorar muito a circulação. Eu não vejo problema nenhum em demolir. Nós temos sim, revitalizar depois a área da Avenida Brasil, que eu acho que é um absurdo, a porta de entrada da cidade totalmente favelada, totalmente degradada, e construir habitações, bairros mais dignos, com saneamento básico. Tá? É isso que eu penso. A questão da quantidade de veículos, eu não estou com os números aqui, mas uma técnica do Ministério Público, na audiência pública que teve lá no, sobre o assunto, demonstrou que a capacidade viária do binário mais o binarinho é equivalente à da perimetral. Isso. Então, nós estamos tocando 6 por meia dúzia a um custo muito alto. Mas embelezando a cidade. Eu sei, mas se você está na Praça 15... O que tem que ser feito? São outras obras, Licínio. Você tem que fazer o metrô da Praça 15 à Praça Arariboia. Concordo. Isso é correto, integralmente. Porque você tira o tráfego de Niterói. Você tem que construir o porto lá em São Gonçalo, para você trazer as barcas, e o pessoal de São Gonçalo vir de barca até a Praça 15. Da Ilha do Governador também. Da Ilha do Governador também. Fazer uma nova ponte Rio-Niterói no fundo da Bahia, que eu venho falando, ligando a parte de São Gonçalo, um bairro, a linha vermelha, e por conseguinte a linha a Dutra e a Washington Luiz. Então, você tem que tirar o tráfego, tem que abrir a malha. O metrô, você tem que abrir mais linhas de metrô para você dar mobilidade e conforto, porque o sujeito só vai largar o carro quando tiver conforto. Exatamente. Ele não andar igual o sardinha em lata e ter confiabilidade no metrô. O metrô de Copacabana já foi feito errado. Isso ninguém falou, porque ele não devia ser na rocha lá, encostado ao morro. Ele tinha que ser na nossa zona de Copacabana, onde ele abrangeria o maior número de pessoas, num raio de 500 metros. Hoje está sendo para a estação de Ipanema, de Jean Osório, está paralisada, porque não dá para fazer a curva. Perdão. Não, a curva ali está muito fechada. Curva, a questão que eles, quando... E eu só ouvi do engenheiro Bento, que não. Na época era diretor de engenharia do metrô, dizendo que quando eles fizeram essa General Osório 1, o BNDES falou que não ia dar mais dinheiro para a Zona Sul. Mas isso não se pode fazer. Eu sei, mas tanto é que tem uma ação. Porque um sujeito falou que não ia dar. Mas tem uma ação. Você tem que fazer um planejamento futuro. Concordo com isso, mas tem uma ação. Isso aí é desculpa. Eu sei, eu conheço. Mas tem uma ação criminal contra o Bento e o. E o Maurício Couto do FEMA, porque quando eles fizeram isso, não se apresentou justificativa. Tanto que estão fazendo a General Osório 2, estão gastando 377 milhões. Mas isso é uma grande. Isso não é desculpa, isso é uma outra coisa que eu prefiro não dizer, porque o programa está sendo gravado. Nós estamos saindo do tema central, mas nós estamos na mobilidade. Nós estamos na mobilidade, mas o foco central é a queda Então vamos voltar para a Na verdade, essa questão da mobilidade urbana, e até o Eulá Mário lembrou, o veículo leve sobre trilho que vai circular ali naquela área toda, do aeroporto até mais adiante, que é um negócio legal e tudo. Agora, a questão que fica é a seguinte: seria necessário realmente, e isso vocês estavam abordando no início do programa, remover o elevado da perimetral em nome desse escoamento do tráfego e do embelezamento da paisagem e da recuperação paisagística da cidade? Isso justifica esse tipo de obra? Eu diria o seguinte: você já passou pela Praça 15, depois que eles fizeram aquela grande obra ali. Sim. O elevado te incomoda tanto assim na Praça 15? Você tirou o mercado. Você tirou a vista, né? Você tirou mais se você tem a vista ali. E pena a gente não, a Rádio Nacional hoje não está no prédio histórico da Rádio Nacional, onde tanta coisa se criou nesse Brasil. Nós estamos numa rádio histórica. E você vê o seguinte: o grande projeto, o edifício à noite, foi o primeiro arranha-céu da cidade. E ele é muito mais alto do que a perimetral. Os projetos todos que eles falam em revitalização da área são de prédios. A torre Donald Trump tem 30, 40 andares. Todos os prédios hoje em dia, que quando se fala a palavra revitalização, significa jogar fora construção velha e criar construções novas, criando uma nova ambiência, que está no jornal aí, tirando os pobres que atrapalham, entre aspas, obviamente, que atrapalham a visão bonita da cidade, e vão fazendo isso, vão botar prédios imensos para lá de cima você olhar e nem lembrar que lá embaixo tem uma perimetral, você está muito mais alto. Também essa questão e o dinheiro que você gasta para isso, o dinheiro que você, cada um de nós, vai gastar com engarrafamento, eu queria ver segunda-feira como é que vai ficar a cidade, a Avenida Brasil. Eu acho que não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos. Exatamente, mas não precisa fazer um omelete Ontem eu recebi um puxão de orelha aqui, porque o debate ficou tão quente que todo mundo falava ao mesmo tempo. E era debate sobre o negócio do Instituto Royal, dos Beagles e tal. E capaz, daqui a pouco estava o pessoal latindo aqui também, defendendo a cachorrada. Vamos lá. Mas eu acho que é correto, porque vai ficar uma via muito bonita. Porque os pilares da perimetral, inclusive, dão uma via. Ali, para você ter uma ideia, você tirar o pilar, é mais de uma via, é mais de um escoamento. Entendeu? Mais uma faixa. E você tem aqueles prédios velhos do lado direito, quem vai para a Praça Mauá, que podem recuar, que podem ser demolidos. Então vai ficar uma beleza. Você pensar, inclusive, quando abriram a Presidente Vargas, houve uma guerra. E hoje a Presidente Vargas é estreita. Na verdade, entendeu? Quer dizer, quando você começou com Pereira Passos, a abertura da Avenida Central, a duplicação da Beira-Mar, alargamento da Uruguaiana, tudo isso já foi em função de uma... A política do bota abaixo foi para higienizar a cidade, que estava com o negócio das pestes, essa coisa. Inclusive toda a orla do porto. Aí depois, quando veio a Presidente Vargas, veio em nome de outra coisa, quer dizer, de uma integração, de você fazer um fluxo e você ligar a Zona Norte, essa coisa, que era a área valorizada naquela época. Mas a questão é o seguinte: hoje em dia você não vai conseguir construir vias tão rápido quanto se constrói carros. Então você tem um estudo que diz que daqui a 15 anos você vai precisar duplicar todas as vias da cidade para manter o engarrafamento atual. Então não adianta a gente fazer vias para automóveis. Uma das ideias que tem para o perimetral, muito interessante também, é faz a intervenção, joga os carros para baixo e usa a perimetral como um pedaço da projetada linha 5 do metrô que ligava o Santos Dumont ao Galeão. Aproveita que já está pronto um metrô aéreo sem interferência e você tem um pedaço de metrô. Mas se você destruir a perimetral, não. Não, sim, você não precisa aproveitar. Você faz uma via elevada só para metrô. Você já está pronta lá. O que a gente tem que fazer é dar transporte decente e transporte de alta capacidade. Só tem uma palavra no mundo inteiro: metrô. A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, desculpa eu fugir do assunto, mas como ele pega a rebarba da perimetral, está inventando um transporte de alta capacidade que ela chama de BRT, que ontem em homenagem ao dia me transmitiram. BRT significa não Bus Rapid Transit, e sim Bruxa Road and Truck, aproveitando o dia de ontem. Então, acontece o seguinte, o BRT é um transporte de média capacidade. A prefeitura inventa coisas assim, do alto custo. E eles querem fazer a Transbrasil, que vai... mas a Transbrasil vai passar na beirada do porto, e vamos fazer isso. Eu quero voltar para a questão da mobilidade urbana, já que é tão cara essa discussão, porque é uma discussão que realmente tem a ver com a derrubada da programas, perimetral. Uma semana essa de programa será pouco. Você citou o exemplo de que daqui a 15 anos não vai haver via suficiente para a quantidade de carro. O Brasil hoje é o país do mundo que tem o maior número de montadoras de automóveis em funcionamento a pleno vapor. Ou seja, nós estamos mais uma vez importando um modelo que é ultrapassado e estamos fazendo incentivo. Você vê isso na televisão, diariamente nos jornais, na mídia em geral, os anúncios de automóveis, cada dia é mais fácil você comprar carro. Juro zero. E você não tem o investimento, você falou do metrô, por exemplo, mas você tem o trem. O trem é o grande transporte, que é o transporte que sempre foi no Rio de Janeiro. O metrô, ele é da década de 70. É o bonde também. Não é? Mas o trem é o transporte de massa. O ônibus não é transporte de massa, nem o BRT é transporte de massa. Você disse mesmo que é o meio termo, né? Então, na verdade, enquanto não houver uma decisão política de mudança desse modelo de mobilidade urbana, de privilegiamento do transporte rodoviário como o BRT, ou de você ficar postergando as ações como a linha 3 do metrô, que vai a São Gonçalo, que vai chegar para passar por baixo da Baía de Guanabara, ponte Rio-Niterói por baixo, né? Você vai ter esse tipo de problema. Então, isso aí não é uma questão do prefeito nem do governo do Estado. Isso é uma política federal de governo, de você adotar uma política de desenvolvimento econômico baseada em facilitação, renúncia fiscal para atração de montadoras de automóveis internacionais que não encontram mais, por razões outras, todas elas, razões ecológicas, razões de mercado, todas elas que impedem que continue. Você vê o seguinte, a presidente Dilma disse, em função daquelas manifestações que não eram pelos 20 centavos, eram pela mobilidade, disse que tinha 54 bilhões de reais para aplicar em mobilidade no Brasil. Aí foi o nosso prefeito e o nosso governador, nosso porque infelizmente eles estão lá, não votei nenhum deles, felizmente. Eles vão a Brasília e dizem, não, o Rio de Janeiro não precisa de dinheiro porque nós estamos bem, estamos bem, não precisa de dinheiro para mobilidade. Minimamente o Rio de Janeiro podia pegar uns 20% desse 54, seriam 10 bilhões, que daria para fazer mais duas linhas de metrô no Rio. E a questão, Licínio, é que pegariam os 10 bilhões e dariam para o transporte coletivo de ônibus. Eu sei, mas... esse é que é o problema, a opção política é a opção exatamente, que exatamente é isso, mas eu espero que na próxima eleição o povo se lembre. Eulálio, você agora um pouquinho. Se lembre disso. Não, eu acho que tinha uma CBTU, né? Companhia Brasileira de Transporte Urbano. Ela que deveria planejar o transporte urbano nas grandes metrópoles. Quando chegasse a 500 mil habitantes, já tem que se planejar e fazer os projetos. Esse é o problema. Não adianta ela chegar e falar, estou com 54 para gastar e não tem projeto. Esse é o grande problema. Tá? Porque em 86 eu fiz toda a recuperação do trecho, do subúrbio, todo o subúrbio, 225 quilômetros da infraestrutura. Tinha dinheiro para o Banco Mundial, mas pouco foi feito. Quer dizer, nem tinha dinheiro, mas não se aplicou. Quando no metrô eu fiz a estação Pavuna, eu integrei lá em São João. A rede Porciumada fez a estação dela de forma que o metrô não chegasse a São João. Hoje você anda 100 metros para integrar e eu integrava paralelo, projeto pronto, aprovado. Olha só, mudou o governo, mudou a estação. Uhum. Um absurdo. Isso aí foi uma. E eu, como chefe do projeto, eu conheço bem o que eu estou falando. Eu comprei. Chegamos a canalizar o Rio Pavuna, fizemos várias intervenções. Gastaram dinheiro. Gastamos dinheiro, 500 mil só em projeto. porque era 500 desenhos a $1,000, foram 500 mil jogados fora. Isso sim ia jogar, porque chegou um outro governo, que aí entrou, foi o governo Figueiredo, mudou a o dinheiro passou para o subúrbio do Grande Rio, e o metrô ficou sem dinheiro, que era o Chagas Freitas. Isso é um exemplo de como é essa política de terra a política arrasada. De política mesquinha. O que o outro fez não presta. Mesquinha. E é política de terra arrasada. Um faz, o outro vem, é de outro partido, desfaz. Às vezes do mesmo então, partido. Então, eu sou testemunha. Sim, pois é, mas aí é pior ainda. Quer dizer, são compadres de partido, estão juntos lá em Brasília, mas aqui estão separados. Você sabe quem fez a estação General Osório II errada? Foi o governo anterior. Sabe quem foi o governo anterior? O Geisel. Não, o Sérgio Cabral mesmo. Ah, aqui? É. Não. Ele fez errado a estação General Osório, depois no governo seguinte dele mesmo, ele está gastando... Agora, essa estação ele, agora... Ele está gastando um dinheirão para consertar o erro do por governo anterior. Digo, desculpa o que você falou, entendeu? Não, o que eu falei não, o que eles fizeram. É, o que eles fizeram. Por quê? Eles já deviam ter feito o traçado mas correto. Mas já tinha o projeto, já desde antes. Traçado de Copacabana, pela noção de Copacabana, tinha o raio correto, compreendeu? Sim. Entrava na Visconde Pirajá de forma correta. Quando eles optaram pelo morro, foi uma opção errada, porque não deu para ir para João Urquiza, que era o ponto final, como também a linha que está sendo feita agora da Venda Barra, está errada. Ela não pode ser ligada à linha 1, ela tinha que ser independente. Vai dar outro nó. O metrô chegar abarrotado. Entendeu? Ele vai chegar abarrotado e não vai ser usado. Aí perde a finalidade. O pessoal da Zona Sul não vai usar o metrô. Vai continuar usando o carro. Então, isso falta a visão dos dirigentes, né? Dos diretores que... Porque... o Augusto Boasson, que é da Associação de Moradores do Leblon e diretor-geral do Conselho Comunitário de Segurança Pública, ele tem feito palestras, reuniões sobre o assunto e 99% das pessoas que participam desses encontros são contra a derrubada da perimetral. Isso é o nosso ouvinte, está ligado aí e está no telefone. Ele é um militante. Cobrando que a gente volte para o tema inicial. Não, eu acho que aí é um muito obrigado, Augusto. Um pouco de egoísmo, né? Porque eles querem chegar no aeroporto sem contratempo. Então, o pessoal da Zona Sul, a perimetral e o próprio elevado do Paulo Fronten foram construídos para que o pessoal da Zona Sul usufruísse em detrimento de outros bairros. Acabou o bairro Rio Comprido. Onde tinham mansões ao longo da Avenida Paulo Fronten, hoje tem casas alugadas ou subalugadas para empresas, as famílias se mudaram, o bairro foi destruído. É, isso aí também. Também é para a passagem do elevado. Pois é, isso também tem a da ver. Da Paulo de Fronten. Tem a ver também com essa. Não só com esse privilegiamento de classes A e B, como também com o privilegiamento do uso do automóvel. Exatamente. Na opção rodoviarista que você constrói elevados. Caracas, é igual Los Angeles, né? Um elevado por cima de outro elevado. E isso já está comprovado que está saturado, não há como você. Não, você não consegue construir as vias tão rápido quanto constrói carros. Pois é, não, e você... Agora, você vê o seguinte, no Porto Maravilha, vamos voltar para o do lado da perimetral, eles estão fazendo uma série de empreendimentos onde uma das vantagens do empreendimento comercial é ter vaga de garagem. É verdade. Então, essas torres de 50 andares, elas já contemplam vários andares de garagem e já, o que é pior, elas já partem do pressuposto de que o acesso vai ser por carro. Exatamente. Entendeu? Mas é correto. Por exemplo, Copacabana, se tivessem feito isso, não teria o caos que tem hoje. Porque Copacabana... Não cabe. A vaga, há um déficit de garagem muito grande. O pessoal estaciona dentro do túnel. É, mas então, Copacabana é anterior à Revolução Industrial Brasileira. Mas tem que se planejar. A barra é depois e continua a barra. O BRT ocupou uma faixa da via. Se você olhar, estrangulou lá no Recreio. Quando eu estava do lado do McDowell, quando ele pediu ao João Carlos Vieira do DR que deixasse a faixa para o metrô. E foi deixada. Aquele canteiro central é para o metrô. E, inclusive, que as passagens de pedestre fossem subterrâneas, como é em frente à Nova Ipanema. Que aí entraria dar acesso não, ao metrô. Não cruzaria. Uhum. E o metrô está... Agora, construíram a Cidade da Música, onde era uma estação do metrô. Tá? E ocuparam uma faixa pelo BRT. Então estrangulou a via lá do Recreio. Voltando um pouco o assunto. Olha a perimetral, hein? A perimetral, aquele prédio, inclusive acho que é do Ministério da Agricultura, cinza, horroroso, que eu sou favorável a demolir. Não, não é o bolo de noiva, ah, não. Não, bolo de noiva, não. Na Praça 15 mesmo, ah, junto. Sim, qual é, aquele cinza. É, aquele cinza esquisito, que acho que era um hospital, não sei se era. Foi uma maternidade. Eu sou favorável também a demolir. Quando demolir a perimetral, demole aquilo também. Você acabou com a vista. O próprio aterro do Flamengo, você não vê o mar. Botaram árvores atarracadas, todo mundo acha aquilo uma maravilha. Eu acho errado, porque você não consegue mais ver o mar. Onde não, você pior, vê o mar? E o pior é que no aterro do Flamengo você não tem sombra de árvore. É. Quando tem aqueles blocos grandes de carnaval, todo carnaval tem esse problema aí, né? O sargento Pimenta vai para lá e fica todo mundo no sol horas e horas. As pessoas passam mal, é uma loucura, porque não tem árvore no aterro. Tem árvore, mas ele não é planejado para grandes multidões. Claro, ele não é para você fazer desfile de carnaval. Essa questão da blocos é muito complicado. Mas voltando à vista do mar que foi falado, lá de cima da perimetral, a vista do mar é muito bonita. Você podia demolir aqueles armazéns do Cais do Porto fazer isso. Se é o lado da questão da vista. Eu sou francamente favorável. Mas o armazém não seria a mesma coisa. Não, né? Mas eu o seguinte, eu sou francamente favorável, eu faço parte também, não foi dito aqui no início, do movimento metrô que o Rio precisa. Ah, sim. E nós sabe quanto a gente gasta? Nós todos, a população da região metropolitana, gasta por ano em horas perdidas, em custo de combustível. Em tempo, isso. Ah. Tempo você está gastando 2 horas para ir, 2 horas para voltar, quem não tem o privilégio de morar perto do trabalho. Mas você está gastando 40 bilhões por ano. Por ano. A cidade do Rio de Janeiro, todos nós gastamos, cada um gasta de uma forma diferente. Você sabe que um estudo sobre mobilidade urbana recentemente divulgado diz que o paulistano gasta menos tempo para sair de casa para o trabalho do que o carioca. Sendo que o transporte coletivo de passageiros e o transporte de massas em São Paulo é muito melhor, muito mais eficiente. Lá eles têm um headway de 1 minuto e meio, que é o previsto aqui no plano do metrô em 68. E aqui tem 5 minutos, 3 minutos. Como ele falou, aquilo, eu já venho falando isso, acho que ele até me ouviu, o negócio da linha 2, que a linha 2 não anda na linha 1. É, exatamente. Entendeu? Porque um é 8 carros, a plataforma prevista, e o outro é 6 carros. E dá um nó na central também ali. Então tem que fazer rapidamente a solução Estácio Carioca via Cruz Vermelha. Até a Praça 15 e fazer o metrô. Até Alcântara, como está previsto. Isso está previsto desde 68. Se tivessem feito isso, nós já tínhamos economizado muito em horas de transporte. Não é? Mas por quê? Privilegiei o ônibus. O ônibus sempre teve muita influência política nas decisões de governo, prejudicando a mobilidade. E ninguém fala isso. Não, a verdade, Eulália, e agora eu queria voltar aqui um pouquinho, porque o Licínio falou uma coisa ainda há pouco, que é importantíssimo. Aqueles movimentos de junho começaram por causa do aumento da passagem, mas é evidente que a agenda reprimida era muito mais ampla. É lógico. E por que começaram com o aumento da passagem? Porque a passagem vai no bolso de todo mundo e porque houve uma coincidência feliz para a sociedade do aumento vigorar em várias capitais ao mesmo tempo, coisa que não acontecia. O Rio de Janeiro tinha 2 de janeiro com aumento anual, São Paulo outra data em julho, se não me engano, em resumo. E aí quando houve o pedido do governo federal para que adiassem e unificaram por causa disso, sem saber a data do aumento, aí o negócio espalhou como um rastilho de pólvora no país inteiro. Mas o fato é que não são os 20 centavos que estão causando essa insatisfação geral. Insatisfação. Essa agenda reprimida. E essa agenda reprimida, ela inclui essas questões, e por isso eu quero voltar, porque nós estamos caminhando já para o final do programa, eu queria voltar à questão central, que é a nossa questão do elevado da perimetral, até porque o Augusto Boasson ligou para dizer que ele tem reuniões lá no Leblon, lá na, que ele diz que, olha, 99% das pessoas vou... participam. Se forem 5 pessoas, mais de 4 estão... Então, deixa eu te dizer, eu tenho colecionado as cartas aos leitores no Globo. E varia de 4 a 5 cartas, a imensa maioria protestando contra a derrubada. 4 a 5 por dia, por semana? Por dia. Por dia? Eu publiquei no Fórum de Mobilidade Urbana, que está no Facebook, se alguém quiser olhar lá. Qual é o... Fórum de Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro. Está no Facebook, só procurar. Fórum de Mobilidade. No Google ali, no Facebook mesmo. No Facebook tem isso. E eu publiquei ontem um resumo dessas cartas desde o dia 15. Fórum de Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro. No Facebook. E o Fórum de Mobilidade é um fórum apartidário, que se reúne toda sexta-feira às 18 horas no Clube de Engenharia. Sim, claro. E todos que estão nos ouvindo, quiserem aparecer, será um prazer, quando a gente discute toda a questão da mobilidade. Aliás, vários participantes desse fórum vêm aqui ao Tema Livre, o Alcebiades, Alcebiades é um dos coordenadores do fórum. Porque a gente discute todos os assuntos, né, que tem a ver com isso daí. Agora, eu aproveitar que o tempo está acabando aqui, eu não queria deixar de... Nós falamos muito de governantes. Está sendo elaborado, está em final de elaboração, o PDTU, Plano de Desenvolvimento de Transporte Urbano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Esse plano está sendo executado por técnicos de empresas particulares, empresas competentes, está sendo revisto pelo governo, com várias secretarias, mas não tem a participação popular. Tem alguns técnicos de renome, como a Kdóvel, que o Eulálio falou, que a gente... O Kdóvel faz parte do nosso fórum também. E nós tivemos, em função das manifestações, o fórum fez uma carta ao governador pedindo uma entrevista para discutir a questão da mobilidade. Estranhamente, ele respondeu rapidamente, em uma semana o Pezão nos recebeu para fazer isso. E aí é uma cobrança. Atenção, Pezão, você disse que em uma semana daria a resposta ao nosso único pedido na reunião, que foi participar do PDTU. Eu tenho ligado diversas vezes, nunca pode me atender, quando se distrai e atende, diz que me liga daqui a pouco e não atendeu. Já fazem 2 meses que a única questão que a gente pediu no fórum foi participar da elaboração do PDTU. Quer dizer, 2 meses, ele disse que em uma semana... Em uma semana ele nos recebeu, muito gentil. Já passaram 8 semanas. Pois é, ele disse que receberia, então, como eu não tenho conseguido falar com ele, eu vou fazer uma cobrança pública aqui. Vamos fazer um apelo por aqui, é isso aí também. De que a gente quer participar, como a gente quer participar de toda a discussão. Existe uma lei da mobilidade que entrou em vigor esse ano, que prevê um Conselho Municipal de Transporte, um Conselho da Região Metropolitana, e os governantes são absolutamente surdos. Eles deveriam nos ouvir, porque os governantes não cumprem nem a lei que manda criar um conselho. Não, eles não querem saber do estatuto da cidade. Eles não querem ouvir o estatuto da cidade, eles não querem isso, mas felizmente o povo está acordando, e não é por causa de 20 centavos, é por causa de um só. É um voto que cada pessoa tem. É verdade. Nós vamos ter uma eleição ano que vem. Olha aí, Pezão, você é candidato, hein? Ele precisa se explicar com o fórum por que ele não respondeu. Tá certo, Licínio. Antônio Eulálio, você agora. Bom, sobre... nós já falamos muito, sou favorável à demolição da perimetral, desde que se aproveite as vigas em outras obras. Pode ser no elevado, na duplicação que está planejado. Uma sugestão foi minha, inclusive, duplicar o elevado, duplicar. E aquela sugestão de colocar as vigas transversais para liberar o elevado foi minha e do professor Hernani Dias, no Clube de Engenharia, que eu sou também conselheiro, quando foi apresentado pela COP os problemas que estão acontecendo no elevado. Então, o que tem que se fazer também é a linha verde, que é a linha que é Praça Santos Dumont, lá na Gávea, passando pela Uruguai e indo desembocar na antiga Rio São Paulo. Esse projeto é desde 65 também, foi planejado em 75 a 79, reservado todo o PA, integração metrô-ônibus, e ninguém fala na linha verde. E vai sair metro. Aonde ali? Ela sai na Praça do Jockey. Sim. Da Praça do Jockey. Ela fura a montanha, no Maciço da Tijuca, sai na Uruguai, que é larga, justamente por causa disso. Ela pega, já tem o túnel Noel Rosa, que já está pronto. E ela continua por dentro do Jacaré, da GE. Sim. E já está pronto o trecho de Del Castilho, alguns trechos de Del Castilho até Acari estão prontos. Ah, sim. E tem o PA, que é o projeto de alinhamento reservado. Espero que tenha sido respeitado, porque esse projeto foi entregue por mim ao governador Faria Lima em 1979. Porque ali reserva áreas de integração metrô-ônibus, bicicletários, passarelas. E esse é muito importante para desafogar a Avenida Brasil e também o tráfego que vem da Zona Sul. Ainda mais agora que vai ter esse problema de demolição da perimetral. Então, é uma via que deveria já também ser pensada. Já devia estar em andamento. Andamento. Aí, né? É. Então, eu conclamo aqui as autoridades a pensar isso. Legal. Então, o que é? Agradeço a oportunidade. Tá. De estar aqui com vocês mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E voltaremos a esse tema, porque essa obra é uma obra muito polêmica, realmente, e ela faz parte dessa grande obra que é a revitalização da zona portuária do centro da cidade, desses bairros históricos aqui do centro, e isso enseja debates os mais variados sobre temas os mais variados, até cultura, né? O porto vai virar uma coisa maravilhosa. Digo mesmo, inclusive uma atração turística, você pode botar barcos que passeiem pela Baía de Guanabara, como tem em Belém, música, pode bares, ali pelo menos nos armazéns iniciais, que o porto continua. O Rio é o porto maior faturamento. Aliás, quando se compara essa questão do porto, cita-se o Porto Madeiro como exemplo, o Porto Madeiro estava desativado. Esse porto do Rio, o porto mudou a característica do porto. E muda a característica do porto. Então, o porto do Rio é um porto de container hoje. Não é mais um porto. Não é aquele porto de caminhão. Aquela coisa de você ter os armazéns ali para você do outro lado da rua, aqueles assim, brasem, aquela coisa. Isso tudo já era. Você sabe que você falou desse negócio dos passeios turísticos da Bahia, isso já é um outro debate, que é a despoluição da Baía de Guanabara também. Aí eu não vejo muito os ecologistas falarem. Puxa, rapaz, eu acho que isso passa pela parte de favela, que é muito complicado. É verdade. Se você não tirar as favelas ou sanear as favelas na orla, você não resolve o problema. E mais, e também a Baixada lá, Duque de Caxias. E também, você vê, o Maracanã hoje é um esgoto, o Rio Maracanã, os Cacheiros, todos que passam na favela, eles descem com o esgoto da favela. Ok, gente, olha, vamos parar, porque a gente não para, né, rapaz? Se não vier Brasília, a gente vai parar assim que eles interditarem a perimetral, vai parar tudo, então não tem problema. Olha, muito obrigado ao Licínio Rogério, engenheiro, membro do Fórum de Mobilidade Urbana do Rio e membro da Associação de Moradores de Botafogo, e ao Antônio Eulálio, engenheiro especialista em estruturas e conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro. Muito obrigado a vocês pela participação, tomara que vocês tenham curtido aí, foi um debate interessante, mais um debate sobre essa questão da demolição da perimetral. O Tema Livre fica por aqui, um ótimo dia para você, um ótimo fim de semana também, segunda-feira às 10h05 nós estaremos de volta, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.